Força Aérea 5957, está sendo vetorado, curve à esquerda, proa 06, correção 040. O seu limite é o QD Mike 1000 de Simbra. Força Aérea 5957, será vetorado para está sendo vetorado devido a sequenciamento. Sequenciamento correto. Aqui de Matheus 025, é o Victor Indias Júlio. Victor Indias Júlio, reporte livrando a CTR. Passa bem. Livre o táxi até o ponto de espera, me chama para ingressar no site Max Air Golf. Salvador, Chané 6355, autorização para São Paulo Guarulhos com informação Oscar. Oxenene 355, informação Oscar confere, autorizada de Serra Bravo Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva direita. Desvio de saída da El Leda Mótica, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5042 e o controle em 120.8, Oxenene 355. Autorizado São Paulo Guarulhos, conforme 360, decolada 10 da Euleda Montiva, 5042208, Oxenene 6355. Correto, procedimento. Chama para funcionar a posição no 4 remoto. Faremos. Azul 4166, sem restrições, desça para 4 mil pés, altímetro 10018. 4 mil pés agora autorizado, 10018, ajuste, azul 4166. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 7, vento 1880 graus com 99. 7, melhor para autorizar a decolar. 7, direto, tuta, azul 490. Salvador Ground to Destino Ocean 6314 with Oscar request 380 to Petrolina. Ocean 6314, information request Oscar, do you have to copy? Press copy 6314. Alago 1097, push back, estacionamento, gate 09. 1097, autorizado, vou chamar táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, 1097. Ocean 6314, eu acredito Serra Bravo Papa Lima. According flight plane roof, the flight level 340. Runway 10 for 30 left, the pop moment departure after Nenin transition. And the squawk 5060, control 120.8. Ocean 6314. Tarde, Papa Romeo Mike, Serra Golfa, decolado na sua escuta. 020, pick up from runway 10 with left turn. Moment departure with NM transition, squawk 5060 and call departure on 120.8, Ocean 6314 on 1006. Ocean 6314, just the departure again, moment departure and NM transition is November Echo, November India, Mike. Super, moment departure with NM, transition, Ocean 6314. Lenin, November Echo, November India, Mike. November Echo, November India, Mike. Ocean 614. Respect, all right, report to you. Ready to start up in the position 06. Ocean 6314. Report ready, Ocean 614. Postaria 5957, reduza para 2109. 5957, Mike Serra Golf, autorizado mais direto destino. Direto destino, Mike Serra Golf, restrito a 3.000, está livre a subida. Ainda restrito, Mike Serra Golf. Destino restrito. Mike Serra Golf, confirme a razão de subida? Vai ser possível incremento até 4.000 pés, mantendo 1.500 de razão. Tente, submantém o nível de voo 080, Mike Serra Golf. 080, Mike Serra Golf, incrementado. Série 5957, desce até 4.000 pés, QNH na 09. Azul 496, desce para 2.000 pés, QNH no 0 no 8, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Chance 496, está autorizado 2.000 pés no 0 no 8, reportarei estabilizado no X-Ray, pista no 0. Foi direto rotatória, eco data foto. Série 5957, informo que intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, o novo limite é o QD Mike 1110 de Simbra. Uno 097, autorizado táxi, via Pati 1 no Índia, ponto de espera pista 10, uma torre, 11895, NH 1098, Uno 097. Eco Delta Fox, mantenha a proa da rotatória e aguarde transferência das comunicações. Saia 5957, curva direita, proa 080, aguarde o vetor para interceptar o localizador. Seu limite é a radial agora 320 de Salvador. 5957, apenas para correção, novo limite radial 300. Controle, o Papa Romeo Mike Serra Golf deu presente com a mudança de regra, solicita nível final 085 e o estimado para pouso aos 2015. Mike Serra Golf, regra de voo modificada 2914, submantém o nível de voo 085. Golf. Espera 5957 para interceptar o curso localizador, curva direita para o A120, reporte estabilizado e aguarde a passagem da Ilha de Taparica para prosseguir na descida. Direita 120, reportar estabilizado, aguarde a passagem. Sua Lua, Delta Fox, sua torre, minha torre, o 98.95. Eco Delta Fox, prossegue final zona 7, existe reduções, reporte na curta final. 2, boa tarde, zona 097, ponte de espera da 10 pronto. Zona 097, boa, autoriza alinhar e decolar, pista 10, vento 1970 graus com 8 nós. Alinha de decolar da 10, boa, 1097. Falou, Salvador. Boa tarde. É a moto 14 para frente, pega para frente. Autorizado, puxa, chama táxi. Xane 6355, 14. Autorizado, chama para o táxi. Delta Fox tem contato visual, tem livre pouso pista 197, vento 210 graus com 7 nós. Espera 5957, desça para 2000, reporte estabilizado no ILS e reduza para aproximação devido ao tráfego anteriormente informado. Espera 5957, desça para 2000, para visual ao contrário. Delta 3235, só estamos no nível 360 da consciência, está pronto para a copa aqui no... 7, 8. Sim, da 3835, 30 Serra Bravo Charlie Fox, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Perfil de saída da El Leda Motiva. O transponder 5063 e o controle em 120.8. Da 3835. Confirma o nível 360? Afirmo. Não foi autorizado 3835. De Salvador. A Confins, Serra Bravo, Charlie Fox. Decolagem da 10, comando da direita, da El, Linda, Motivan, Unidos, Interceptor, pelo 10, Cubari, A16, Fox, Mundo, China, 534, 63, e controle, Salvador, 120, decimal, 62. 1208, 1208 a frequência do controle, transponder 5063. 5 meses. Preposo pista 10, vento 970 graus com 8 nós, o 4166 da Azul. Gente, repouso na pista 10, Azul, 4166. Informação ótica, autorização recíproca. Novamente, Márcio. Voo 1620 no 1. Força aérea 5957, confirme estabilizado. Autorizado Serra Bravo, o meu Foxtrot conforme nota. Plano de voo, nível 370. Decola pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil de saída Puca Caju. Transponder 5070 e o controle 1208. Bom, no 620. Autorizado 370 para Recife, conforme nota do plano. Decola da 10, primeira curva à esquerda. O perfil da Puca Caju. 5070 é o transponder e o controle 208. Bom. O resto dos dois eventos, chama para o outro push, vai ser um 01. Fecha mal, obrigado. Confirma a autonomia e a alternativa. Completa sinal, chame torre frequência 18.95. Eu aqui em CNH, 1018. Meia meia no solo, 21, livre à direita, 1-2-1-1. 7-1-2-1-1, azul 4-1-6. Puxa, 3155, mantém a posição. Estamos usando a nave para passar a cauda, pode ser autorizado. Agora só um minuto. Isso, mantém a posição. Azul 4166, estou autorizado o táxi de Alfa Kilo, Pátio 3. Atento ao sinalizador, posição prevista 3 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3 Lima, azul 4166, vai estar feito o bolinho. Pouso, pista 10, vento 1080 graus com 9 nós. 5957, tem embaixada travada, livre pouso. Vite checado. Zero via chegada, altímetro no 018. Voo no 097, voe Elefa. Relâmpago no 097. Solo Salvador, eu tenho 3155, pode ir lá? Tá 3155, tá autorizado, puxa na posição 05, chamada. Autorizado, tá 3155. 355, boa tarde, mantenha o ponto de espera, aguarde. Channel 6314, maintain position and I will call you when ready to push. Para pushback e acionamento no 01 no gol 1620. Gol 1620, mantém a posição e agora para push. Ok, aguardo. O 3235, agora sim, pronto, no 8. Então é 3835, autorizado, push e ataque. Puxa na 6314, você era puxa e ataque. É, eu call for attack 6314. Oceanet 6314, you are cleared to push, report ready to taxi. We are no Fortex 614. Detalhe, Força Aérea 5957. Aparte quando você está livre. Está totalmente pronto, puxa, temos a aeronave no 5 que já iniciou. Totalmente pronto, tudo certinho aqui. Exato, chama ataque. Chamará. Na 097, chame Centro Recife, frequência 9260, alterna 9288. 260-288, voo 9097, bom trabalho. Também. Gente, você está na frequência livre. Oceania 6355, livre decolagem 10, vento 200 graus com 7 nós. Livre decolagem 6355. Romeu, Mike Serra Golf, mantém o nível de voo 085, sempre, radar encerrado 43 milhas, noroeste de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 926.0, alterna 928.8. Certo, Mike Serra Golf, bandeira na livre, monitora 260-288 com Recife. Obrigado e bom fim de semana. Amém. Gente, mantém a posição, o TAN 3835, será autorizado o táxi 1 minuto. Subindo ou voa direto da El? 355, tá autorizado para direto Lida. Direto para presente Lida, 355. Zero, 161 de POB, 3 e 15, somos automarante. No menos 0, estou autorizado o táxi, está à direita aí, enquanto espera a pista no 0, chama a torre, 11895, QNH, 1098. À direita aí, depois espera da 10895, 1018, 610, uma boa tarde. São 3155, segue o táxi, do aeronave da Goa à sua frente, até o ponto de espera da pista no 0, vem a torre, 11895 e o QNH, 1098. General 108, segue o gol. Quanto espera, 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Oceanet 6314, Your clearance taxi via April 1, India, hold point 1910 tower, 118 decimal 95 and the KNH 1018, which is 6314. 1018, April 1, India, hold point 1010 and 2095, and 3235, 30 taxi, via 21 no India, ponto espera visto no 0, torre 1185. Que legal no 098, bom voo. Ácido. Boa noite, 69. Boa noite, 69. Autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, que é legal no 098. Bonf, 0.0 da teste, pronto. Corona 620, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento 220 graus com 8-9. Além da cola da 1-0, por favor, 1-620. Salvador, 131.5, pronto, ponto 07. No 55, mantém o ponto de espera e aguarde. 0.0, até 31.5. Fica o tráfego da bola inicial, rolagem, sua linha mantém pistão no 0.3155. Do 2718, desça para 2000 pés. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. ILS 2000, autorizada X-Ray. Vai reportar estabilizado no 2718. Passa 1700, Tapuca. O 1620, contato radar a decolagem, suba para nível de voo 370 via saída Puca. 370 via saída Puca, o voo 1620. Decolando 33, controle na 208. ANM 355, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 33, 25, 63, 55. Muito boa Tower 3145, informação Oscar na posição 2, solicita 360, Galeão. Tower 3145 para o Galeão, agora só um minuto cópia para a saída da El, Leda e Irumi. Para o controle Salvador. Por gentileza, poderia coordenar para a gente para onde Aracaju? Faz de coordenação com Recife, vou no V2A. Obrigado. Para cliente 1895, é isso? Negativo. Do solo é esta frequência, tá? Para cópia, eu vou no 169, Guarulhos. Sim, chamei o senhor exatamente para essa razão, para copiar. Vou no 169, número 2 para cópia, aqui para a saída da Eula e da Mótiva. 0831 na 55. 2835, mantenha o ponto de espera, aguarde. Boa espera, pronto, segura a linha. 3145, autorizado, Galeão, conforme rota, plano de voo, G360. Você coloca pistão a zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Tael, Leda e Irumi. Transponder 5106 e o controle 1208, tá 3145. Pegou a família 360, Amper 9857, recorda 10 da El, Leda e Irumi, inicial à direita. Será 5106, controle 208, para 345. Correto, passejamento, chama ponto push, posição 02. Roda. Uno, 169.4. Prossiga. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão zero, primeira curva à direita. Perfil de saída Tael, Leda, Mótiva. Transponder 5104, o controle em 1208. Para Guarulhos, 360 via rota do plano, decola da 10, curva à direita, saída Tael, Mótiva. Aciona 5104, controle 120, decimal 9, posição 7 para o pushback. Autorizado, chama táxi. Chama táxi, pistão 0, gol, número 69. Controle 1208. 208. Noite. Azul 27 noite, chame a torre no 8 decimal 95. 295, 27 noite. Vai lá. Torre Salvador, boa tarde, Azul 27 noite, final de 7 milhas. Boa tarde, Azul 27 noite. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informa a bus 320 alinhando para decolagem. Gente, Azul 279. 335 pronto. 3835. Vento 190 graus com 12 nós, tem livre decolagem 1-0. Dando decolagem na pista 1-0, está iniciando agora, tá 3835. Quando 620, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. 2545, 2685, 1620. Sete noite, tem livre pouso pista 1-0, vento 90 graus com 12 nós. Livre pouso pista 1-0, azul 27 noite. Três oito, três cinco, decolou 38, controle no 20, 298. 208, obrigado. Então, 3835, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via da El. subida da EL, ascensão nível de voo 360, tá 3835. Gol no 869, tráfego à suspensão de 11.00 milhas, cruzando nível de voo 050 e subida para 340. Desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Estação do tráfego, 72.000, vai reportar estabilizado, gol no 869. Autorizando o táxi, seguia parte 1 no Índia, ponto, espera pista no 0, torre, 118, decimal 95. QNH 1018, gol 1169. Seguia parte 1 no Índia, no ponto, espera 1895, na ponta. Tiger, seguiu a 4. Sete no 8, no solo aos 39, livra direita, 1, 2, 1, 1. Livrando a direita, enche 1, 2, 1, 1, azul 2, 7, 9. Solo Salvador, boa tarde, azul 2, 7, 9, livrando. Azul 2798, autorizado táxi de Alfa, reporta a Cida Juliette. Alfa, reporta a Cida Juliette, 279. Série 7207, não temos seu plano, confirma o horário do... Gente, você era 7207, acionamento por conta e risco. Enquanto o táxi, confirma quanto tempo irá ficar na Taxi Golf. TAM 3835, controle de Salvador. Vou levar a Módiva, Serra Leste. Aguarde a coordenação com o Centro Recife, TAM 3835. TAM 3155, chame o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325. Papapá Alfa, que animais que mantém-se em condições visuais do QNH no 098. Confirma a atitude, o nível que está mantendo? Nível 1 no 25, o Alfa, que animais que mantém visual. Gente, Alfa, que animais que mantém nível de 1 no 25 aos justos corredores visuais de Salvador. É possível autorizar por onde ele está mandando agora em qualquer mais? Controle, boa tarde, é o gol 1169 na Dael Leda. Gol 1169, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 e a saída da El. 360. Ok. Controle de formato do Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, prossiga. O Juliette Quebec Kilo decolou de Veracruz, acionou 0154 da Fonda, acionado de Uno, nível 105, lançamento de Quindê, vestido ao aeródromo. Abatango Juliette Quebec Kilo, autorizado em nível final 105. Tudo mantém nível de voo no 05, QNH no 08. Reporte pronto para o lançamento. Pronto para o lançamento. Caraca, bem que ele aguarda na pronta lançamento. Controle Salvador, boa tarde, é o 3628, informação 1, né? É o 3628, autorizado a chegada a mar e deixe inicialmente até nível de voo no 30, QNH no 08. Essa no 30, voo no 08, tá 3628. Salvador, autoriza a rotatória do Alfa Telemark. Vai ali mais autorizado direto à rotatória. Ocean 6314, contact Recife Center, 125, decimal 45, disponível 126, decimal 85. Segue a pista. 314, 125, decimal 45, disponível 126, decimal 85. São 3835, chame o centro Recife, frequente no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 251, 33200 Recife, obrigado, boa tarde. Salvador, Marcelo Mike, Recife. Marcelo Mike, desça para nível de voo 025, QNH na 08. 3503, 1008, Marcelo Mike. Para a LS, eu vou no 869. 869, chame a torno no 8, decimal 95. 895. Então, 3628, desça até nível de voo 050. Essa é até o 050, possibilidade de voar, tá? Foi sabe, então, 3628. Ok, na etapa e na Controle Gol 1169, pode voar, pode voar. Gol 1169, mantenha a proa de leda, aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado. A nave é sonata 0160 na escuta do controle de Salvador. Confirma a aeronave para o controle. Stalin de Oeste, prossiga. Meia nove no solo de 48, livre à direita, solo no 21-1. Tá, 21-1, boa noite, 69. A linha de já confirma a atitude que está mantendo. Salvador, boa tarde, boa noite 69, livrou a pista via Foxtrot. Boa noite 69, autorizando táxi via Alfa, após Juliette ingresso Pat 1, posição 06. Alfa, Juliette, posição meia dúzia? Afirmo, 06. Ó, 69. Aeronave, essa nave 0160 no transponder, está na escuta desse controle? Para o taxa 3145, 156, Guarulhos 3:20. Alterna no 33, decimal 25. 1251 e alterna? Alterna no 33, decimal 25, gol 1169. 3325, bom. Ajuste na 0 no 8, 0 3 no 5. Abatango Vitorinho de Juliette, prossiga. Regressa de Cariri para Salvador. Para a gente dar uma vizinha 10, 3 na 0 1 6 0. Abatango Vitorinho de Juliette, mantenha condições visuais no 1510, o que negar no 0 no 8, reporte Paripe. Controle, boa tarde, está 3190, informação ótima. Está 3190, autorizada a chegada Maridessa para nível de voo 060, QNH no 098. QNH no 098, 70060, chegada Maridessa 3190. Ah, o bom filho, a casa retorna, seja bem-vindo, Vitorinho de Juliette, estávamos com saudades. Nós também, que bom. Taxa 3145, com a espera da hora 0, pronto. Boa tarde, 3145, autoriza da linha de decolar, pista no 0, vento 200 graus, com meia dúzia nós. Autoriza da hora 0, da hora 0, 3145. Papapá Lima, Papa Mike, prossiga. Papa Mike, mantenha no máximo 500 pés na linha do litoral para o cruzamento da Bahia, reposte no farol da Barra. Atingindo 050-3628. Então, 3628 desça para 2006. Autorizado a final do procedimento LSX e reporte estabilizado no localizador. 2006, autorizado INS 1018 em ajuste, reportar estabilizado, 3628. Van 3190, desça para nível de voo 050, PNH 1098. Desça 050, 1098, apenas 10. Van 3628, informa helicóptero a sua posição de 11 horas, 10 milhas, rumo sudeste, livrando 700 pés, descida para 500 pés. Ciente, 3628, está no esquerdo. Controle, Van 3190, autoriza para o distante. 2-4-3-1-9-0. Pode entrar, 3-1-9-0. 5-4, controle no 208. 1-2-0-8, boa tarde, Zé. 3-1-4-5. Olá. Controle, Salvador. Boa tarde, Zé. 3-1-4-5. 3-1-4-5, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Acessão 360, autorizar direto Leda, tá? 3145, grato. Vitorinha Juliette, gerada para rotatória, reporte na rotatória, visual com campo. Muitíssimo grato, direto que você tem rotatória, Índia Júlia. Alfa Charlie Mike, tem condições de reduzir a velocidade? Vem com nós. Tá. Alfa Charlie Mike, tem condições de reduzir a velocidade? Alfa Charlie Mike, está reduzindo, Alfa Charlie Mike. Torinho de Juliette, desça para 1 no meu pé. Maravilha, até o campo visto, tá? Torinho de Juliette, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torno no 8, decimal 9 e 5. 18, 9 e 5, um bom trabalho, um bom final de dia. Torre do Salvador, com aquele cordial boa tarde, para passar no Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, muito boa tarde. Prossegue sinal do ano 7. Reporte no através da RMA. Previsto espero, ok? Bem, Matheus. Vamos prosseguindo com prontidão para espera na proximidade da RMA. RMA, Alfa Romeo, muito acendo transponder 0224, Senegal no 018. Mantenha condições visuais nível de voo 045. Firma de todos em Alfa Romeo. Uma forma mesmo, mantenha 2 mil pés, já faz 40 milhas para Salvador. Uma forma mesmo, reporte 20 milhas para Salvador. Papapá, Alfa Charlie Mike, informo aeronave, o Eco 121 na posição de 1 hora 5 milhas, passe espera na rotatória, nível de voo. Desça para 2 mil pés, fazendo espera na rotatória. Papapá, Alfa Charlie Mike. Beleza, meu visual, 3622. Mike, passou para o Dabar. Espera, corrigindo o plano de voo, está para a Serra Índia com Índia. Se autorizado, solicita a CGL em Sierra Rússia de Altaria, mas de ponto seu rei. Só confirmando o plano de voo para Sierra Rússia de Altaria. Dan 362, eu chamo a torno no 8.95. 18.95, boa. Alfa Charlie Mike, fica atento ao... Corrigindo, Alfa Charlie Mike, fica atento ao... Papa 28, na final da pista 17, e chame a torno no 8.95. Paciente do tráfego, vou chamar a torre 1895, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, o Embraer 121, na rotatória, mantendo 2.000 pés. Negativo, está avistando o tráfego, vai permanecer com a pela esquerda a 1.000 pés. O Índia Gillette. Vitor Índia Gillette, reporte quando visual com o tráfego da TAM, Airbus, em aproximação para 1.0. Está iniciando a curva esquerda, a senhora não avistou o tráfego ainda. Gente, me reporte quando visual com isso. Vem aqui. Fazendo espera na rotatória. Alfa Charlie Mike, mantenha-se a 2.000 pés em espera na rotatória. Informo o Vitor Índia Juliette através da RMAR a 1.000 pés em espera para número 1, 97. Paciente do tráfego, Alfa Charlie Mike. Ainda não visual. Hoje é 3.628 no final de 4 milhas, boa tarde. Boa tarde, Dan 3628, tem livre pouso, pista 1.0. Vento 2.10 graus com 8.9. Informo tráfego no setor norte, em espera 1.000 pés, em aproximação para 1.7. Não interfere com seu pouso. Ciente, tem o tráfego no Tiquez, não está visual, tem livre pouso 1.0, Dan 3628. Tiffy, frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. Recife 25-3325, boa tarde, 3-1-5. Juliette prossegue para que parte após o pouso? Já para bem. Dan 3190, reduz a velocidade para 2009. Indo 209, Dan 3190. Você está encaminhando para 1.0. Prossegue final do 97, reporta através da RMA para ver se esperar, pode ser demais. Torinda Juliette tem livre pouso, pista 1.7. O vento 2.10 graus com 7.9. Livre 1.7, Entendi. Autoriza 1.000 pés, seu Forte Alemães? Afirma, autorizado 1.000 pés. 1.000 pés, seu Forte Alemães. Dan 3628, no solo 02, livre à direita no 2.1.1. À direita no 2.1.1, boa tarde. Boa. Solo Salvador, Dan 3628, uma boa tarde. Dan 3628, boa tarde, autorizado táxi, que é Alfa, após Juliette, ingressou, parte 1, na posição 08. Alfa e Juliette, posição 8, 3628, boa tarde. Concentração de pássaros aqui na final da 97, já na curva, 1.5 milhas fora, mais ou menos a 500. Gente, obrigada. Estou no 1.500, corrigindo o Charlie Delta, deixa para 2.500 pés, que é negão na 09. Agora na 09, eu tenho localizador 3.1 na 0. Dan 3.1 na 0,